sabendo que poderia ser certo, sem temer eu seguir, sempre pensando no certo. Vários mudaram de lado, mas eu continuei reto, com a meta batendo na mente pra eu não me entregar, pra em mim confiar e nunca desanimar. Armadilhas, barreiras foi colocada à minha frente, me testando pra ver se eu era real realmente, ou se era mais um com ideal mentiroso, querendo status e nome e a cultura no osso. Mas grandioso eu fui com as pedras que me cruzaram, passei por cima de todas e elas nem me enxergaram. A cada passo na estrada mais uma prova surgiu, o rap me avaliava pra ver se eu merecia. A sigla MC, mestre de cerimônia, pra representar e honrar o nome nessa Babilônia. O vale flor a ponto, o rio cantando, o sol banhando a estrada, frases de amor. Hobby que eu faço a minha arte, nem por fama, e sim com o sentimento de quem realmente ama essa parada. Pra minha vida, eu me escolhi, mesmo que não dê nada, o que eu penso está aqui. Não é pro hobby que eu faço a minha arte, nem por fama, e sim com o sentimento de quem realmente ama essa parada. Pra minha vida, eu me escolhi, mesmo que não dê nada, o que eu penso está aqui. De máscara vai pensando que ela não cai, um vacilo seu na corrida e ela mesmo te trai. Porque somente os reais que permanece lutando, quem não é da cena mal entra, mano, e já tá voltando. Quando percebe que o processo é demorado, que é foda pra ter espaço, logo se não por derrotados. Mas ao contrário disso tudo, eu continuei buscando a luz no fim do túnel que eu tava enxergando. Nesse rumo eu segui, várias vezes eu caí, cada queda minha eu amadureci, aprendi. Nessa estrada 4 anos percorri, mas aí na praia eu não morri, essa etapa cumpri. A jornada é longa, eu sei, falta muito pro final. Tô no começo do começo, vagando na moral, absorvendo com a visão, enxergando com a audição. Calma, rimo no mic que pulsa meu coração. Não é pro hobby que eu faço a minha arte, nem por fama, e sim com o sentimento de quem realmente ama essa parada. Pra minha vida, eu me escolhi, mesmo que não dê nada, o que eu penso está aqui. Não é pro hobby que eu faço a minha arte, nem por fama, e sim com o sentimento de quem realmente ama essa parada. Pra minha vida, eu escolhi, mesmo que não dê nada, o que eu penso está aqui. O vale flor a ponto, o rio cantando, o sol banhando a estrada, frases de amor.